9 meses após os eventos de Arkham City, o espantalho, visto pela última vez durante os eventos de Arkham Asylum, liberou uma amostra de uma nova toxina em Gotham, prometendo causar mais terror na próxima noite. Essa ameaça leva a uma evacuação em massa da população, ficando na cidade somente a polícia, o corpo de bombeiros e os criminosos de Gotham, entre eles os mais conhecidos da Galeria do Cruzado Encapuzado. Entre essas figuras, surge um indivíduo misterioso auto-intitulado Cavaleiro de Arkham, que junta forças com o espantalho como parte da ofensiva na cidade. E cabe ao herói conseguir impedir essas ameaças, nem que seja a última coisa que ele faça. A história de Arkham Knight faz uma coisa muito legal, que é amarrar muitos dos vilões da galeria do personagem a pequenos momentos da campanha principal, como o Pinguim ser a pessoa que fornece armas para o Cavaleiro de Arkham, e acaba sendo deixado para ser pego em uma missão secundária. Mas que é assunto para depois. Ou como a Era Venenosa, que acaba se tornando uma peça fundamental para a conclusão da história. Mas que também é assunto para depois. Não só os vilões no geral são bem amarrados, mas os aliados do Batman também são. Gordon trabalha a maior parte do tempo liderando a polícia, Alfred e a Oráculo dão suporte ativo via comunicações, Lucius Fox fornece vários equipamentos para o super-herói, o Robin fica supervisionando os estúdios Panessa, e até o Asa Noturna aparece em dado momento. E esses encontros nunca parecem artificiais ou forçados. Uma coisa bem feita na história do jogo é mostrar como essa situação toda deixa o Batman desgastado. Depois de anos protegendo Gotham, o jogo dá a todo momento a sensação de que essa será a última noite como defensor da cidade. Um evento que contribui para essa finalização é quando Gordon perde a confiança em Batman depois que descobre que a filha dele estava trabalhando com o herói ao invés de sair da cidade, e por causa disso ela acaba raptada pela milícia. Um dos elementos que colabora com essa sensação é mostrado pela primeira vez na Química Ace. Quando tentando minimizar a explosão, Batman se depara com uma figura conhecida, mas que, por conta de eventos anteriores, não poderia estar ali. Então é revelado que o sangue contaminado do Coringa com o Titan afetou ele e outras 4 pessoas, onde dessas 4, 3 se tornaram Coringas. E isso começa a acontecer com o Batman. E a partir desse momento, o herói tem a consciência do palhaço compartilhada com a mente dele. Apesar do vilão ter morrido ao final dos eventos de Arkham City, esse jeito de trazê-lo de volta foi uma sacada muito interessante. Ao invés de realizar um retcon de trazê-lo de volta à vida, coloca ele na consciência do Cavaleiro das Trevas, de forma que consegue trazê-lo para a história e permite que vários comentários maldosos e cenas impactantes aconteçam ao longo da jornada. Isso, a coisa fica complicada quando o Robin, que estava trabalhando na cura dos infectados, descobre que o Batman é o último com o Coringa na cabeça. E para evitar mais complicações, vide o que aconteceu com Bárbara. Sabendo que os dois estão envolvidos, para prevenir que aconteça com ele o mesmo que aconteceu com o segundo Robin, Batman tranca seu ajudante e o deixa sem comunicação externa. A complicação do Coringa estar na cabeça do herói, somado às múltiplas exposições à toxina do medo do espantalho, começam a dificultar muito as coisas, ao ponto de, em vários momentos, a realidade nunca ficar clara. Alguns momentos são mais diretos de entender que são ilusões, outros são mais sutis. No segundo confronto direto com o espantalho, isso ocorre. O jogador é colocado em frente a 2 espantalhos, mas independentemente da escolha, sempre será escolhido o errado. Em seguida, Batman perde o controle e o Coringa toma conta. O que não tem consequências imediatas, mas para o herói é uma grande derrota. E logo em seguida vem outra grande perda. Depois do Cavaleiro de Arkham conseguir capturar a Oráculo, o espantalho a expõe à toxina, onde, tomado pelo terror, se vê sem saída e tira a própria vida.